520, chame o centro de urgência de frequência 121, decimal 85, antena 125, decimal 45. Bom dia, bom dia. Só 3896, completo nosso procedimento, chama para o Salvador frequência 118, decimal 95. 11895, outra mais 3896. Composo. Fundo autorizado, vento variável 4-9. Fundo autorizado, vista 1-0, São 38 no meio, salvo a 33, vitória direita. Mantenha a escuta, Alfa, Juliette, portão 2. Alfa, Juliette, 2, tá 3, 8 no meio. Salvador, boa noite, eu vou no 561. Informação Eco para Galeão 380. Gol na 561, não escuta. Até na escuta, gol na 9032 com a Eco para observação Confins. comunicação com alguém. Frente, vão avisar 38, mantém a escuta em mais 4, número 2. Boa, 561, copia. Lato Cobra, ONU 561, autorizado Galeão, firma todo plano de voo, faz o voo 44 conforme, nível 380. Decola da pista no zero, faz a decolagem curva direita. Perfil de saída São João 1, transição DOC. Aciona código transponda 5470 e o controle em oferinho 120.8. Deixa atualizado Galeão, de alta do plano, nível 380, decola da 10, curva direita na São Bruno, pressão DOCO 5470, transponda 108, controle o gol, 1561. Gol 1561, correto, então, deve ser no 143. Camarada, 561. Autorizado com fim de rota do plano de voo, nível 380. Decola pistola zero, faz a decolagem curva direita, perfil de saída Boruno, transição Alefa. Após Alefa, voa de Titanítico para interceptar o via pelo 21. A cena transponda 5476, controle 120.8. Autorizado 380 para o confins com comando de voo, decolagem da 10, curva direita após Arapumono, Elefa, e após Ritmo para a direita, Pelo 021. Aciona 5476 e controle 1208. 9038. Correto, voo 9038, pronto para chegar aqui. Para pushback, estacionamento Gol 1561. Obrigado, Gol 1561, chama o Paraná. Chama na tarde, 1561. Roger, Gol 1811, stand by, excuse. Com 1561 para o táxi, quando 41 a bordo, 3 horas e 52 até na Campinas. Chegou no 561, táxi em frente, segunda à direita, direita fluente, no ponto de parecer pronto, ajuste no 017. Centro direita via, na segunda direita via Índia, depois da pronta para espera, 17 ajuste, o Gol 1561. pronto, voo 561. 101, 561, autorizada a linha de decolar, pistão a zero, vento variável com 3 nós. Essa linha decola 1-0, voo 1-5-6-1. Goal 1-8-1, cleared. Fortalex, flight level 240, according to 510 boost. Take off runway 10, after take off, right turn, departure is above 1, near LFO transition. Score code is 5475, and departure control 120.8. Stand by, redirect. Uma 561, decolada Vila 2, chama o controle, chama de 1-2-0-2-1-8. 2-0-8, eu vou 561, obrigado, Maria. 1-8-1-8, back please. Okay, here we got a final pilot 3-4-2. Departure number 1, position on left, long runway 10, the right turn of departure. Support 5.75 and the departure control 1-2-0-8, move money, informa. Okay, record your flight from route, okay? Okay. Report to ready for setup and push. Agora 561, solicita desvios à esquerda, evitar formações. Agora 561, autorizado desvio, confirme a pro, quantas milhas? A pro aproximadamente 180, 20 milhas. Sim, ataque desvio e direto leva, 1561. Faz desvio direto leva, 1561. dia, eu vou 1161, Sarciente, da informação Eco, autorização a Guarulhos. Sente agora de corpo longo. Mais fácil. Para o push dessa ferramenta, Gol 9038. Autorizado, Gol 9038, chama o taxi. Gol 9161, copia. Brasília. Gol 9161, autorizado Guarulhos, via Rato Pão, nível 360. Decola pista 90 para decolagem em curva direita. Perfil de saída São João, no meio da Motivo. Aciona transponder 5502, controle Salvador 120, decimal 8. Roda do plano, senhorita, tenha Pedro Lomas, ela? Itaubaté, Pedro 10 direto a Itaubaté. Não, positivo. Estão autorizados via Rosa do Plano de Lula, nível 360, decorda 10, curva direita, São João, Leda, Mótima. Transponda 5502, controle 208. Gol 1165. Gol 961, correto, chame pronto para puxa. Gol 961, positivo, chamada, obrigado. Operador, Gol 1811, request text, we have 99 aboard, 5 hours, 40 minutes, 3. Confirm, says what? 99. Okay, goal 811, proof of tax, April 3 and May April, tax for India. We're going to report to Ed for the cost, 2017. Tax by April 3, May April, got it back on hold point, goal 1811. Então, o voo 9038. Consiga? Teve que abrir o porão aqui, mas eu vou me chamar novamente. Sim. Control de clear take off runway 10, wind is 2, 82 degrees 039. Clear to line up and take off runway 10, 1811. Four contact on the point control and 20 does not wait. 1811, 0 out of 1000. Departure climb maintain 340.